Il me suit bébé, je glatch. Toujours à côté. Prenez mes messages. Le goût de cash. Dança nessa noite louca, só não vai dançar de touca. Coladinho com a mercenária, vários beijinhos na boca. Tá pensando que arrombou, que a morena conquistou. Tem din-din, ela quer, dá din-din, recebe amor. É assim, tipo troca, dá din-din, que ela gosta só no fim. Tu se toca sem din-din, ela esnova, já pintou aqui nas áreas. Fez a chapa, fica quente, iludindo toda a rapa que sem ela tá carente. Mercenária, mercenária, ela quer mais essa danada. Deixa os moleques carente, vaza pra alta quebrada. Namorada, se não quero, o amor dela não é sincero. Quer dinheiro dos guerreiros, desfilar de carro zero. Vários loucos se fascinam se apegar nessa menina. Dia e noite correria, din-din voa noite e dia. Ela vai pra casa dela, você pra periferia. Não tô vendo melhoria, se futuro essa guria. Você mexe, sobe, desce, de verdade vem pra mim. Não me ilude, me enlouquece, quer prazer? Ô din-din, se quiser din-din, não tenho. Carro zero é ilusão, tô lutando pra pagar as 60 prestação. Vivo nesse mundo louco, quer din-din eu também quero. Me levantando aos poucos, com você o sal é zero. Me desculpe, sou sincero, quer beijar, quero também. Só não vem com golpe velho de querer fazer neném. O que nos traz dinheiro é bom demais, né? O que nos traz sossego é só a paz, né? E se nós tem dinheiro, elas tão no pé. Se você puder. O que nos traz dinheiro é bom demais, né? O que nos traz sossego é só a paz, né? E se nós tem dinheiro, elas estão no pé. Se você puder. Elas querem um cara de fama, elas querem um cara de grana. Elas querem conforto, joias no corpo, praia, café na cama. Uma casa de frente pro mar, nunca fode de cara, elas querem um C3. Quer gastar no shopping beira-mar, com roupa de grife e perfume francês. Mas enquanto ela gasta quer fama, os guerreiros tão caçando grana. Por dinheiro já até fui em cana, no pachuga na boca com as grama. Tô no rap não só por dinheiro, eu tô no rap até sem real. Mas eu viso vitória e dinheiro, pois o dinheiro é fundamental. Quero as gatas pela sedução, pelo talento, pelo meu donjão. E na noite de amor, seu cheiro de flor, a nossa atração. Essa janta só quero bacana. Na real eu te falo, minha linda, tenho amor por você pela grana. Mas minha grana tá curta ainda. Gato, eu te acho uma linda, barriga sarada, olhar envolvente. Gato, eu moro no pasto do gado, nos becos do meio, lá no continente. Faça a minha, só quero adianto. Depois xaxinha, primeiro meus planos. Não pago de cavalinho branco. Eu sei que tu é linda, mas quero adianto. Quero a paz, quero amor e respeito. Quero as lindas, mas sem preconceito. Quero elas aqui do meu lado pela sedução, matando desejo. Um beijo suave, um beijo mais quente. Te pego na nave, te faço contente. Garota, cê sabe, sou do continente. Do pasto do gado, mas sou caliente. Garota, cê sabe que rola entre a gente. Seu corpo molhado, seu beijo ardente. Fiquei com você e rolou de repente. Olhei no seu olho e notei que cê sente. Amor pelo din-din, né? Só por din-din tá no pé. Queria ver se sem din-din você seria de fé. Amor pelo din-din, né? Só por din-din tá no pé. Queria ver se sem din-din você seria de fé. Amor pelo din-din, né? Só por din-din tá no pé. Queria ver se sem din-din. O que nos traz dinheiro é bom demais, né? O que nos traz sossego é só a paz, né? E se nós tem dinheiro, elas estão no pé. Quanto que vai de caráter se você puder. O que nos traz dinheiro é bom demais, né? O que nos traz sossego é só a paz, né? E se nós tem dinheiro, elas estão no pé. Quanto que vai de caráter se você puder. Amor pelo din-din, né? Só por din-din tá no pé. Queria ver se sem din-din você seria de fé. Amor pelo din-din, né? Só por din-din tá no pé. Queria ver se sem din-din você seria de fé. Amor pelo din-din, né? Só por din-din tá no pé. Mercenária, queria ver se sem din-din você seria de fé. Você seria de fé. Amor pelo din-din, né? Só por din-din tá no pé. Queria ver se sem din-din você seria de fé. Você seria de fé. O que nos traz dinheiro é bom demais, né? O que nos traz sossego é só a paz, né? E se nós tem dinheiro, elas estão no pé. Quanto que vai de caráter se você puder. O que nos traz dinheiro é bom demais, né? O que nos traz sossego é só a paz, né? E se nós tem dinheiro, elas estão no pé. Quanto que vai de caráter se você puder. Quanto que vai de caráter se você puder. pensado, não é?